Vai com a força policial. Tente Guardião 05. Uno 477, autorizado a continuar a descida para 2.000 pés, QNH no 0, Uno 5, vetoração, devido à aeronave efetuando inspeção no NTB Salvador, voe na proa 255, o limite será a radial 280 de Salvador. Direita 255, limite a radial 280 de Salvador para 2.000 pés, com 1015, gol 1477. Triple 5220, cruzar nível 1950, reduza para 220 nais. Confirma, gentileza. Triple 5220, cruzar o nível 1950, reduza para 220 nais. Ok, ao passar o 50, vai reduzir para 220. Afastamento 5-3. Sente GV 5-3, reporte arremetendo na MDL. GV 5-3 na arremetida, suba para 4.000 pés. GV 5-3. Arremetida, sobe para 4.000, 5-3. Controle, Guardião 05. Guardião 05, controle. Comprou a da rodatória, intenciona retorno a Salvador, afastado 7 milhas. Autorizado, Guardião 05, proa da rotatória, aguarde para chamar a torre. Estou aguardo. Patão, confirma a região de sobrevoo. Zero cinco, chame torre 198 decimal 6. 386, chamará. Olha, Fatão, controle. 5, com intenção agora. Setor noroeste, sem deferir com o INS ou com a 97, intenção retorno Salvador para pouso no pátio do Graé. 7, a porta final para o Graé. Reportará. Alô, Salvador, gol 1260 para cópia para Recife. 1260, pronto cópia? Afirmativo, tá pronto cópia, 1260. 1260 para Recife, autorizado nível 390, via Triuísque 58. Decolagem da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Aciona 5006-1260. 3. Eu decolo da pista 1-0 à esquerda. A saída é Apuca, transição Caju, controle 1-9-8, torre 1-9-8.6, o transponder 5-0-0-6, gol 1-2-6-0. 1-2-6-0, correto, chame pronto para o pushback, senhorita. Chame para o pushback, gol 1-2-6-0. Lima, Kilo Zulu, ingresso de decolagem da 10, 180 com meia dúzia. 05, confirme a posição. 05, afastado 3 milhas, aproximando retorno noroeste. Gente, aqui no radar perdeu o seu transponder. 30, para interceptar sinal ILS X-Way pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. 130, à esquerda para interceptar, reportará estabilizado no quarto transponder. Zulu, vento é 170 com 7, autorizado a decolagem. DNTB de Salvador para espera 4 mil pés, GV53. No pátio 05. 05, reporte no solo, 150 com 8. Agora no solo. Afirmativo, NDB e Yankee Pistão na 0. Charlie Alpha Tango, prossiga de retorno via Litoral Sul. Charlie Alpha Tango. Desça para 2 mil pés, QNH 1015, liberada a restrição da carta. E para 2 mil, está liberada a restrição. Lima Kilo Zulu, 27198, vamos. Controle Salvador, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, contato radar, suba restrito 3 mil pés, caso falha de comunicações. Até 2,0 milhas afastado de Salvador, Lima, Kilo, Zulu. Está ciente, autorizado até 3 mil pés, a 2,0 milhas afastado de Salvador em caso de falha. Sete Torres, Salvador, em 1,98, decimal meia. 1862, obrigado, o 477. Ciclo 220, autorizado final, ILS X-Way, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, autorizado, final X-Way, final 1-0, vai reportar estabilizado, ciclo 220. Táxi. Autorizado, senhor táxi, 4207. Denso, gol 1477. Kilo Zulu, pode voar direto com ele, dá presente? Kilo Zulu, com referência consola até cruzar 2 mil pés, afirmativo, pro de conte. Estamos com referência, Na Praia de Conde vai manter 3.000 pés até 2.0 milhas. Luba, Kilo, Zulu. No bloqueio, iniciou a órbita 5.3. Gente, GV53 forma duas aeronaves em aproximação para Salvador, GV53. O 220 devido à aeronave efetuando órbita no NTB Salvador a 4.000 pés, em condições de aumentar a razão de descida até cruzar 3.000, trip 5220. Afirmo. Gente. Para o nível 090. 090, Lima Kilo Zulu. Salvador, o TAM 3895, bom dia. É, autorização Guarulhos, informação off. TAM 3895, pronto para 4? Pronto, 3895. TAM 3895 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Truísque 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída Gael, Leda, transição B10. Controle Salvador 1-19.8, Torre 1-8.6. Aciona 5-0-7, TAM 3895. TAM 3895, autorizado 340 Guarulhos, na Dael Leda, decola da 1-0 com curva direita, 19-8 ao controle, 5-0-7, metana. Correto, chame pronto para o estacionamento, TAM 3895. Chamará alto, TAM 3895. Azul 4207 para o Tático, BB de 97, alterna Campinas e 3:40. 207, Tático Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0. Chame a torre 1-8.6, ajuste 1-0-5, uma boa tarde. Boa tarde, autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0-8.6, 4207. Passando o Parque de Putuaçu para pouso. Gente, mantenha litoral, reporte Itapuã, Tiara Fatanga, não estou recebendo seu transponder. Positivo, vai reportar Itapuã, transponder 01141, no acionado. Controle 119.8, torre 118.6, aciona 0160, Vitorinho de Juliette. Vitorinho Juliette, para acionamento táxi, torre 98.6, boa tarde. Tango, vento Salvador é 170.7, tem condições de pouso na 35? Afirmo, senhor. Reporte na final 35, Tango. Estamos na final 35. O gate 1, vai dar passagem a tráfego Embraer 190 da Azul. Alfa Índia pro 01, fazendo passagem na nave da Azul. Com o 477. O tráfego da Azul já passou. Tá livre até o gate 1 no gol no 477. Gente, 477. Salve Salvador, o TAM 3895. Só para confirmar, a nossa saída é da El Leda após Black. Negativo, da El Leda B10. Gente, deve após o TAM 3895. Bom dia, o TP 5220 estabilizado em LS, com trem baixado é travado. Felipe, bom dia. Continue aguardando pista livre, 1015 no ajuste. 5220. O Trip informa tráfego, helicóptero, Alfa Serra 50, vai pousar parado na cabeceira 35. 5220. Salvador, Alfa 207 Azul, toque para TH 10. Decolagem imediata, 4207. Imediato. Ingresso, decolagem imediata, 200 com 10 o vento. Ingresso, decolagem imediata, 4207. Ingressando. Está ingressando o sinal para 35, Tiago Patrão. Tarafatango, pouso parado na 35, 170 com 612. Parado na 35, 170 com 612. Após decolar, está restrito 2000 devido ao tráfego, mantendo a espera no 030. Sobre o VOR. 7, restrição de 2.000 pés, Azul 4, 207. Tchau, 4207. Afirmo, 180 com 10. Restrição 4207. Mike, Eco Delta, prossiga. Gente, ajuste 1015, reporte ao teste. Salvador, muito bom dia, do Papai Romeu, Mike Serra Golf, da formação óbita. Mike Serra Golf, prossiga. Serra Golf com a notificação apresentada para 4.300 e a 90 a Santa Pá. Gente, aguarde com a pena, Mike Serra Golf. Autorizado na 10, 180 com 8. 100, 207. 207, restrito 2000, controle, 19.8. 19.8, restrito 2000 com a 207. Dive 53, após o bloqueio do NDB Salvador, autorizar a descida para 2.000 pés, o GV 53. 2.000 pés. Realiza mais uma horta, o GV 53, e após 10? GV 53, aguarde. Doutor Azul 4207, restrito 2.000. Azul 4207, mantenha o eixo de decolagem, suba para 3.000 pés inicialmente, Azul 4207, inicialmente restrito 3.000 pés, Azul 4207. Mantendo o eixo, subindo para 3.000, 4207. G253, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento NDB pista 10, G253. 53, 2.000, autorizado nesse procedimento. Azul 4207, suba para o nível 360, cruzar 4.000 pés, vou ir para o de Leda. 360, pode cruzar 4.000 Leda, Azul 4207. 319. 0920. Salvador, Azul 4060. Bom dia, Tripe 5220, está livrando a pista. Bom dia, Tripe 5220, táxi via Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3, 5220. Nível 050, QNH no 0, no 5. Via para o 050 na Mari com 1015, Azul 4060, sou na identificação. Gente, frequência livre, bom dia. Nato, bom dia. Ok. Pois, nós não possuímos sua notificação. Eu tentei entrar em contato com a tela IS daqui e por 20 minutos tentando. Com o acidente, aí. A hora mais ela informou que tinha uma moça passando 6 planos de ida e 6 de volta. Aí, aí o rapaz conseguiu ligar para outra sala IES. Aí liguei para a gente da pista e passei o... Afirmativo, mas nós no caso notificação não tem como a gente receber de Vitória da Conquista. Mas uma vez eu já consegui por Vitória da Conquista mesmo com o problema dele e saiu a notificação. Basta a notificação e de volta. Afirmativo, é porque Vitória da Conquista não passou essa notificação para Salvador. Então, bravo, obrigado. Salvador, tá 3895 para o táxi 136 a bordo, 3:50, alternando com o fim. Só 3895, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1186, ajuste no 0, no 5. Bom dia. 10, no 5, via Índia e Alfa, 186, vai chamar o 3895. 1260 na escuta? Relativo, tá na escuta com 260. Vai aguardar aproximadamente 10 minutos para o acionamento devido à aeronave laboratório realizando o cheque nos equipamentos da Tistono Zero, nos auxílios. Então, aproximadamente 10 minutos, talvez um pouco menos. Mantenha a escuta que a gente vai, assim que possível, liberar o acionamento. Então, tá assim, está mantendo a posição do Gol 1260. Salvador. Bom dia, Altan 3191, tá assistindo a informação óptica. Solicitou nível de voo 340 para o Galeão, na escuta para a cópia. Altan 3191, aguarde cópia. Aguarda. O Azul 4060 para estar formações solicita pro A020 por aproximadamente 20 minutos. Autorizado, Azul 4060, reporte em condições de voar para o Dituna. Vai reportar para o Anduduna, Azul 4060. Azul 4060 desça para 3 mil pés, QNH 10 no 5. 3 mil, 10 no 5, Azul 4060. Salvador, bom dia, o TA 3895, pronto no ponto de espera? 3895, ciente, mantém o ponto de espera, estou com tráfego na final, para fazer o NDB da 10. Ciente, mantendo, TA 3895. Controle, confirme instruções após a remetida, a intenção é realizar o NDB para 1-7. Tio GV53, devido à aeronave para decolar da pista 1-0, arremeta conforme carta, subindo para 4 mil pés, o GV53. 53, conforme carta para 4 mil. O GV53 ao atingir 4 mil pés, foi proa do NDB Salvador para espera do procedimento NDB pista 1-7, o GV53. Controle Salvador, bom dia, WebJet 6740 com a Oscar. Bom dia, WebJet 6740, acione a identificação, desse vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no 5. A identidade desse via Mari para o 050, ajustado em 1015, Web 6740. Azul 4060, está pronto, Duna. 4060, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2000 pés a reportar, o Azul 4060. Fala Salvador, é o Gol no 777 no 5, puxa, prepara a autorização de tráfego. Gol no 777, aguarde com o pé por segura, número 2, tá? Ok, obrigado. Torre, o TAM 3895, pronto no ponto de espera? O 3895, aguardando a liberação no controle para ser decolagem. 207, chame de centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Dado ingresso, decolagem. Ele vai decolar mantendo esse, precisa 2000, tá 3895. Afirmo, transtorno é que o GM tá checando aí os procedimentos. Tá ciente, o tá 3895. 207, boa tarde. GV53, concorra à direita, autorizado pro do NDB de Salvador para espera. GV53 subindo para 4000 pés. São 3191, estamos tentando contato com o centro para recoordenar seu nível de voo. A gente só tem aqui pré-autorizado 380. Ok, 380, então 3191 aceita. Sim, então tá 3191, para Galeão autorizado, nível 380. Decola da pistão no zero com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, aerovia Upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador, opera em 199.8, torre 198.6. Aciona 5027, então 3191. Cliente autorizado 380 para o Galeão, decola do 90, curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda BDM, Upper November 8, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, até Group, Upper Zulu 14, até Toquim, 198 ao controle, 1862, 5027 no transponder, é o TAM 3191. TAM 3191 correto, chame pronto para que tiver acionamento. Chamará para puxa acionamento. Volo 260, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Chama para o táxi, gol 260. Salve Salvador, Papai Rodel Mike Serra, gol funcionando. Pouso na 10. Prossiga. Já consegui entrar em contato com a sala IS de Salvador, ele me reportou agora que o, a minha participação chegou de conquista. Já está autorizado, aí ele passa via fone. Já estava. Afirmativo, confirma então, o destino é Sierra November papapá. E qual nível? Atenção, a corredora Sierra 3025, mas a gente coordena com o controle, né? Da visual. Gente, Mike Sierra Golf, para Morro de São Paulo, autorizado nível 025, decolando da pista no 7, com curva direita, mantendo inicialmente 1 no meu pé no corredor Axé. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 98 decimal 6. Aciona 0127, Mike Serra Golf. Autorizado 2500 para o Serra Golf, para a Serra Vento Papapá, decola 17 para a direita, corredor aqui a meu pé. 982, 1186, 0127, transponder com 2 no PLB, 450 decimal 3.